Vou te hipnotizar, vou te hipnotizar, vou te hipnotizar, vou te hipnotizar. Vem, vem, vem. Como diz meu amigo João Falcão, eu vou pedir licença aos mais velhos pra tocar essa sacanagem. Parece até uma mentira. Atenção meninas, esse som é pra vocês. Fiz pra hipnotizar todas de uma só vez. Ao ouvir esse solinho, escute com atenção. Minha voz tá te dizendo pra você ir lá no chão. Você tá no chão, você tá no chão. Você tá no chão, vai. Você tá no chão, você tá no chão. Você tá no chão, você tá no chão. Você tá no chão. Tá sentindo, tá gostando, tá vendo que tá sorrindo. Agora no meu comando eu quero ver você subindo. Você tá subindo, você tá subindo. Você tá subindo, você tá subindo, você tá subindo, você tá subindo, você tá subindo, você. Ei! Vou te hipnotizar, vou te hipnotizar, vou te hipnotizar, vou te hipnotizar. Faz um sorrinho, vai! E avisa que Dan Ventura estourou de novo! Não me interpretem mal, hein? Portal do Arrocha. Atenção meninas, esse som é pra vocês. Fiz pra hipnotizar todas de uma só vez. Ao ouvir esse solinho, escute com atenção. Minha voz tá te dizendo que você tá lá no chão. Você tá no chão, você tá no chão. Você tá no chão, você tá no chão. Você tá no chão, você tá no chão. Você tá no chão, você tá no chão. Sentindo, tá gostando, tá vendo e tá sorrindo. Agora no meu comando, quero ver você subindo. Você tá subindo, você tá subindo. Você tá subindo, você tá subindo. Você tá subindo, você tá subindo. Você tá subindo, você tá subindo. Por quê? Por quê? Vou te hipnotizar, vou te hipnotizar. Vou te hipnotizar, vou te hipnotizar. Só uma dúvida. Você tá grande, você tá pequena. Não importa, só sei que você tá gostosa.